Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores de universos! Eu sou Ace Barros, capitão da nave estelar Interlúdio, e seja bem-vindo ao Multiverso X. E aqui comigo está o meu fiel navegador, Airechu. Olá, boa noite a todos. Falei boa noite, mas que hora que o pessoal vai ouvir? Saudações a todos. E hoje estamos aqui para apresentar a vocês o nosso podcast, o podcast onde todos os universos convergem. Mas antes de falar sobre o que pretendemos com o programa, a Holly, nossa assistente de bordo, vai falar um pouco sobre nós. Ace Barros. Status: capitão da nave estelar Interlúdio. Localização: navegando pelo Multiverso X. Formação: jornalista. Ocupação: editor de áudio e vídeo / blogueiro. Hobbies: RPG, board games. Figuras de ação: fotografia, leitura e escrita, artesanato. Citação favorita: apenas que busque conhecimento. Airechu. Status: navegador da Interlúdio. Localização: lá onde o vento curva. Formação: administração, ou quase isso. Ocupação: gerente. Hobbies: astronomia, literatura, podcast e RPG. Citação favorita: abandonar toda esperança vós que entrais. Muito obrigado, Holly. Você ouviu até agora, mas ainda não entendeu o que diabos é o tal Multiverso X. Bom, há 2 anos atrás, eu criei o Multiverso X com um pensamento. Por que ser Marvete, Tesseneco, Potterhead, Tributo, Vampiro, Robô Espacial 30 metros, Jedi, o Diabo A4? E todos os universos têm o seu valor e podem ser explorados sem denegrir o outro. Nunca vi razão para gostar mais de um livro, quadrinho ou filme em relação ao produto original. Adaptação é adaptação e deve ser analisada dessa forma. Existe um universo de opções em todos os campos possíveis que serve como ponto de parada ou mesmo de partida para qualquer jornada. Então, por que ficar parado em apenas um ponto se podemos desbravar outro mundo ou explorando o que o nosso oferece de melhor ou pior? Em suma, existe múltiplos universos de opções, um multiverso. Foi por essa razão que eu criei o Multiverso X. Aqui não tem espaço para disputa entre amante sério, editora, nacional, internacional, remake, clássico. O que importa é qualidade. Acrescentar valor e não denegrir alguma coisa. O que eu acho interessante no multiverso é justamente essa questão dele não ficar restrito a um universo só, a um tipo de obra só. Ele é um blog que procura manter a diversidade. Tanto nas colunas, a gente tem o audioverso, a gente fala muito de livros na bookverso, mas a gente está sempre abordando outros assuntos que não é o comum da pauta da maioria dos outros sites nerds ou blogs do gênero. Acredito que esse tenha sido um dos motivadores da criação do blog. Sim, eu criei o blog para poder falar com mais liberdade do que eu gosto e explorar outros universos. Como a gente vê muito blog por aí falando de cultura pop, mas não dá espaço para os ilustradores. A gente tem no blog sessão para ilustração, a gente tem sessão para livro, mas não só livro, quadrinho, contos, e-books, graphic novels. Tem espaço para áudio, falando sobre trilha sonora, música, indicando outros podcasts. A gente tem, apesar de não tão habitual, sessões sobre jogos, videogames, board games, RPG. Principalmente RPG, né? Que é algo que faz parte da nossa vida, né? Mas também a gente tem o Movieverso, que a gente fala sobre séries, animações, webséries, documentários, novelas, se for necessário. O que importa é recomendar produtos bons. Não importa o gênero do produto. E a ideia do podcast acho que é justamente levar essa característica do blog, essa característica de diversidade do blog também para os ouvintes de podcast, que é uma mídia que eu também aprecio, eu curto muito, e é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse espaço. Também porque, às vezes, no áudio a gente tem mais liberdade para trabalhar certos temas. Às vezes, numa resenha escrita, a gente tem que restringir um pouco a nossa análise por causa do espaço. Ou a gente vai fazer textão e ninguém vai ler. E E o podcast nada mais é do que um bate-papo que você pode levar no bolso e tá acrescentando bastante coisa à sua vida, né? É aquelas horas perdidas que você vai estar lavando uma louça, vai estar fazendo qualquer atividade que não requer muita atenção, e você pode estar aprendendo, ouvindo, conhecendo coisas novas com o podcast. Como o Arechu falou, a ideia do Multiverso X é a gente acabar compartilhando um pouco do nosso gosto e esperar também o feedback que você compartilhe conosco, aquilo que você gosta. Essa troca de opiniões só enriquece uma discussão. Se você já acompanha o blog, você vai perceber que eu posto, em sua grande maioria, resenhas de livros. É a mídia que eu mais tenho consumido. Mas eu tô tentando assistir um pouco mais de filmes, pelo menos alguns mais antigos, pra estar acrescentando dessa mídia na minha vida. Mas eu também gosto muito de quadrinhos, eu tenho bastante aqui, tô tentando ler os principais, acompanhar um pouco mais. E o que eu consumo mais mesmo é a mídia podcast. Eu gosto bastante de podcast, eu ouço podcast o dia inteiro. Nos horários vagos eu tô lendo algum quadrinho, algum livro. Geralmente são mais livros mesmo. Seria isso. Que a verdade é que eu gosto de um pouquinho de cada coisa. Vai ver que é por isso que eu realmente criei o Multiverso X. Eu gosto de quadrinho, gosto de Marvel, gosto de DC, consumo também produção nacional. Você não vai falar de board game, não? Nem de RPG? Vou, claro. Eu sou um homem de muitos hobbies, né? Eu acho até que hobby daria um tema ótimo no podcast. Eu teria que falar por horas e horas e horas. Literatura de fantasia é a parte que mais me toca, mais me agrada. RPG é uma das minhas grandes paixões, porque eu gosto de criar. Não consigo ficar só na leitura, só consumindo o que os outros criam. Gosto de criar. Geralmente eu sou mestre, então conto histórias, invento aventuras para os outros. Gosto de desenhar, gosto de jogar board games. Os amigos é sempre bom, aquela muvuca, aquela coisa toda. Prefiro jogos cooperativos do que jogo competitivo. Eu não acho graça só em a gente acabar destruindo os amigos, até porque eu passo mais tempo ensinando os outros do que focando no meu próprio jogo e acabo perdendo. Então eu prefiro ser cooperativo, que aí eu tenho chance de ganhar. Gosto muito de podcasts. Não é à toa que eu tô criando um junto com a Eju. Inclusive, a gente vai falar de podcasts dentro de um podcast, quem sabe. Pode parecer que é falta de foco numa coisa, mas é porque são tantas opções no mundo que se restringir chega a ser um pensamento agoniante para mim. Por que parar num ponto se eu posso ir para vários locais? A ideia é fazer podcasts quinzenais sobre temas variados e alguns podcasts sobre temas específicos. Um exemplo, a gente vai fazer um podcast dedicado a livro X e um outro podcast dedicado ao tema X. Esse tema a gente pode abordar jogos, livro, a gente pode abordar filmes, música. A gente vai explorar todos os universos possíveis que se encaixem dentro desse tema. Já no outro podcast, a gente vai pegar uma obra e fazer um podcast sobre essa obra. Tentar desconstruir um pouco desse universo, trazendo algumas curiosidades, algumas coisas que a gente encontra durante a pesquisa, para trazer um pouco mais de conteúdo para aquela análise. Claro, nada profundo, porque aqui não é um podcast dedicado a debruçar-se sobre um determinado tipo de obra. A gente não é um podcast literário, apesar de a gente poder falar sobre livros. A gente não é um podcast sobre filmes, apesar de a gente poder falar sobre filmes. A gente não vai se debruçar sobre diretores, produção de maquiagem, vai falar sobre a vida e obra daquele autor, analisar literalmente a fundo aquela obra. A gente vai falar sobre a nossa visão daquele universo e trazer um pouco mais de conteúdo sobre ele. Não, mas como assim a gente não vai falar de um Tolkien? A gente não vai ter programa sobre Neil Gaiman, esses autores que a gente gosta, Leonel Caldela, ou sobre sistemas de RPG que a gente gosta, é o 3D&T, Tormenta. Claro que a gente pode pensar em algumas ocasiões especiais e dedicar um programa sobre o autor, mas a gente vai acabar não se aprofundando na questão de analisar o trabalho dele a fundo, sabe? Analisar o trabalho que eu digo é técnica, de qual escola literária ele advém, a sua qualidade, por que gosta tanto daquele assunto. A gente vai pincelar sobre isso, a gente pode falar sobre o conjunto das obras desses autores ou certos temas. É claro que a gente vai falar sobre RPG, a gente vai falar sobre cenários específicos, mas cenários específicos são universos, são uma única obra que a gente pode se debruçar. Não necessariamente a gente pode escolher um livro dentro do sistema, mas a gente pode reunir tudo e falar sobre aquele sistema. Mas eu acho que falar sobre toda a carreira do autor, a gente vai acabar pecando em alguma coisa se a gente parar para falar sobre uma ou duas obras, ou acabar falando aquilo que, como eu disse, um podcast temático, mas de indicações. A gente pode falar sobre Gaiman, mas em vez de a gente falar sobre a vida e obra de Gaiman, a gente acabar falando sobre aquilo que Gaiman representa pra gente. Então, aquela obra visual baseada no livro de Gaiman, que é importante, que aquilo me chamou atenção pra ele, aquele quadrinho do trabalho dele que me chamou atenção pra ele, aquele livro, em vez de a gente perder tempo analisando toda a obra dele. A gente pode trazer novas obras pra pessoa, em vez de falar uma por uma, a gente trazer algumas. Aí depois a gente faz um segundo temático e trazer novas obras. É bom que a gente tem espaço pra ler mais obras, porque dificilmente a gente vai falar sobre uma coisa que a gente não tem conhecimento, porque duvido que você tenha lido todo o trabalho de um determinado Doctor. Tô chegando lá. Tô quase terminando de ler do Tolkien, do Gaiman e do Caldela. Não, brincadeira. Mas essa parte de não se aprofundar muito na obra, geralmente quando a gente lê um livro e a gente tenta fazer a resenha dele, ou apresentar uma banda, que seja, a gente faz uma pesquisa, tenta ir a fundo, tenta detalhar mais. Mas isso a gente já tem um espaço pra fazer, que é no blog por texto, que é a forma mais rígida, mais métrica ali. Tem uma estrutura básica que a gente segue. Podcast seria mais livre, justamente pra dar liberdade pra gente debater, a gente falar um pouco mais das emoções que essas obras tiveram na nossa vida, de que forma elas nos impactaram. E é discussão. Eu estar apresentando com você, com algum convidado, isso acrescenta muito, muito mais do que uma resenha crítica ali, técnica. É porque são impressões. O que fica com a gente é impressão. Você não lembra um livro todo da primeira página até a última dele. Você pode decorar um trecho, marcar ele e estar sempre revisitando. Mas o que fica mesmo é aquilo que você guarda dele, que você absorve dele, de um livro, de um filme. É a forma como aquilo te deixa impactado. E é o que a gente consegue expressar por mais fácil, por podcast. E justamente você ter puxado esse assunto me fez pensar em uma coisa. Apesar da gente ter um espaço nas resenhas pra gente debruçar sobre a obra, a resenha é feita por uma pessoa. A resenha foi publicada com opinião única e o podcast a gente vai ter mais de uma opinião sobre a mesma obra. A gente acaba tendo olhares diferentes, enriquecendo mais a questão. Porque na resenha a gente traz o nosso olhar particular, um único, sobre a obra. Você fez a resenha, eu posso ter lido o mesmo livro, mas para não publicar duas resenhas no site, para não ficar aquela coisa tumultuada, mas no programa a gente pode acabar tendo a minha opinião, a sua opinião, a opinião de um convidado, e isso acabar deixando a discussão muito mais rica e fazendo a gente olhar por vieses que a gente não conseguia enxergar antes. Ficou bom agora essa parte. Então espero que você tenha gostado da nossa proposta. E a gente vai estar aqui quinzenalmente. Você pode acompanhar a gente assinando o feed ou acessando www.multiversox.com.br e acompanhando, além do nosso podcast, nossas postagens lá, que a gente tem muita resenha bacana, conteúdo bem legal. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, acessando lá facebook.com/multiversox ou no Instagram, @multiversox, e no Twitter, a mesma coisa, @multiversox. E pode seguir também o Erechu nas seguintes redes. Eu tô no Twitter, @_Airechu, e no Instagram, _Airechu também. E você pode também dar um feedback pra gente no blog ou por e-mail. Pode mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. E este foi o nosso transmissão número 0, o episódio piloto do Multiverso X. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima quinzena com um novo episódio. Então é isso, nos vemos na próxima quinzena com uma nova transmissão. Câmbio, desligue. Até lá. Calma, calma, calma. Antes de terminar, olha, ainda tem um recado muito importante pra você. Escuta aí. Gosta de promoções? Como disse o capitão, o Multiverso X está completando 2 anos no ar, e para comemorar nos unimos a outros blogs a fim de criar kits de prêmios variados. São 3 kits de livros. São 3 kits bem bacanas. No primeiro temos Estátuas de Sal, As Aventuras de Pi, Só o Amor Pode Curar, A Garota da Banda, Zulu, Com Amor, A Garota Chamada Estrela. No segundo temos Diário de uma Garota Normal, Ela Quer Te Encontrar e Te Fazer Feliz, Vango, Entre o Céu e a Terra, Morte Invisível, A Mansão do Inferno e A Cripta do Feiticeiro. Por último, mas não menos importante, o kit especial. Quem acompanha o blog sabe que no Multiverso X, entre os vários assuntos abordados, alguns são bem constantes e especiais para a equipe. Por isso unimos livros, quadrinhos, RPG e jogos em um kit bacana contendo o livro O Toque da Vampira, mais primeiros capítulos da série Marvel da Novo Século, mais suplemento e PC Game Desafio dos Deuses, e uma caneca personalizada Multiverso X. Basta entrar no site, clicar no link na postagem e seguir as regras da promoção para concorrer. Boa sorte aos participantes. Ah, agora acabou de verdade. Pode ir para casa e desculpa qualquer coisa.